Guarulhos, 4 horas e 20. River 59, livre taxi até o ponto de espera da 10, direita de Índia, no ponto de espera Torre 1, 18 de sua 95, RH10, 12. 10, 12, 2 horas até o ponto de espera direita Índia, até 359. Contato radar na decolagem, siga para a linha de voo 340, sair da árvore. 340, vigilância na árvore, 3259. Copter. Copter Copter, 363. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola na 10 com curva à direita, no perfil de saída, Dael Leda Motiva. Intercepta pêndulo 10, acessando o Bravo Eco. 5527, transponder, controle 1119-8. Guarulhos, nível 340, decola da 10, Dael Leda Motiva, pêndulo 10 até Taubaté. Aciona 5527, controle 1198, 3663. 3663, planejamento correto, confirmo o gate. Está no 5. Gate 5, remoto, pronto, puxa acionamento. Gate 3663. 9075, pronto, cópia. A uniforme é o treinamento vai direto no Tatara, repouso na alta, Tatara, visão com campo. Direto com Tatara, chamada terra, vou chamar de volta. Capitão, hoje intercepta o pêndulo 21, segue conforme rota. 5542 no transponder, controle 1198. Autorizado com 15400, decola 10, curva direita, no perfil da árvore, transmissão elétrica. Intercepta pêndulo 21, conforme rota. O transponder 5542, controle de saída de Salvador, é 1198, gol 9075. Correto, 9075, reporta pronto no portão 1. Ele já está pronto no portão 1, gol 9075. Autorizado, puxa acionamento, reporta ataque. Reportar ataque, gol 9075. Puxa acionamento, 3663. Autorizado, reporta ataque, 3663. Autorizado, 3663. Bom dia. Isso é para 5.000 pés, que é legal, mas 0 no 2. Quem confirma no 0 no 2, é a prova do estado. Autorizado, chanelha 3. Chanelha 3, 1, 1, repete para o último acesso, chanelha torre, 1, 1, 8, decimal 9 e 5. Capitão, com essa uniforme atual, chame a torre 198, decimal 9 e 5. 98, 9 e 5, grato. Torre, Papa Tango, eco uniforme atual. Coordenada, chama a torre. Papa Tango, eco uniforme atual. Então, eco uniforme atual, presente, faça 1270 pela sua esquerda e a parte reinterceptando a sinal da 7. 270 pela esquerda, vai reportar direção na final da 1-7. Agindo. Vai, Salvador, essa é 63, 1-1, estabilizado o final. 63, 1-1, cheque 3, de pouso 1-0, considere, continue sua aproximação na instrução de pouso. Salvador, na 3, 1-1. Agora sim, foi autorizado na 0, ventou no 30 graus, 89. Exato, Mari, bom dia, 48. Já 3859, eu vou virar telefone. 3859, confirma? É 3859, eu vou virar telefone. Eleva, faz uma devida formação para coordenar para o agitoso, à direita aqui a gente tem uma formação. Parte de coordenação, 3859, fone tensão, afirmou, à sua direita, posição de 11 horas, 45 milhas, cruzando o nível de voo, navegando para 5 mil pés. Tá, gente, tem o tráfego aqui, então no momento vai manter a proa 260, presente proa devido a esse desvio, aguardando a coordenação da proa de Mopsu. Controle infantil, voo ano 621, informação Lima. Estou na 621, acionando a notificação, autorizada a chegar da voz, subindo para nível de voo 060, CNH 10012. 1012, desce para 060, na chegada bom, chegou no 621, vai. Zona 7, reparte na curta, eco uniforme hotel. Interessado na final, vai reportar na curta, eco uniforme hotel, grato. 02 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Charlie. Acima sim. Tá, muito obrigado. 1184, deixa para 2000, autorizado assinado o procedimento LSC, após estabilizado no localizador. 2000, após estabilizado, LSC, 1184. 1148, recebo tráfego 20186, está autorizado direto para o plano. Gente, direita, só 1, 2161. Muito bom dia, aquilo corrige, informação em curso agora é a Lima, pronto para cópia? Afirmativo, gente da Lima, pronto para cópia. Autorizado, ponto seguro, nível 140, e a cola da 10 com curva à direita, no PC de saída Coral, via Golf 677, segue conforme rota do plano. 0260 no transponder, controle 119.8. Autorizado, 140. Seguro, decola da 10 com curva direita, aqui da Coral, via Gol, 5.0.2.1.1.9.1.8.2 Salvador. Azul 2770. Correto, 2770, reporta pronto no PAT 3. Qual é a ponta PAT 3 do 2770? 6311, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette. Após a rolagem de aeronave da Gol, agora Romeo, Romeo, Delta, Mike, Copa Dente, Curio de Mali. Arrival, descendo at level 0, 5, 0. Finish on 0, 1, 2. Romeo, Romeo, Delta, Mike, Arrival, level 0, 5, 0, 1. Comé 21, reduza para 2309, é número 3 na aproximação. 2309, agora 1190, controle 1198, vamos. 1989075, obrigado, bom dia. Apollo 1, Delta Mike, go ahead. Apollo 1, Delta Mike, request flyback to stop position. Please stop, Romeo Delta Mike. Flyback to stop, Romeo Delta Mike. Controle Salvador, 1975, passa 2000 na Harper. Sonda, graças a Zerbeck Trank, vou seguir para o pátio 4. O Eco e o Unicorn Hotel, por João Vargas, mesmo o pátio 5. A 3663, livre de colagem, sistema 0, vento 140 graus, 99. O número 4, segue para 3023000, vai seguir com o número 2. Lista para 2010, autorizado a final de sucumbimento da 63, aposta visualizada no localizador. Teste com o número 2000, departamento habilitado no localizador. Boa, 1643. Chega, vai chegar na transição, só seria esquerda. O nome é 2001, deixa para 3000 pés. 3000 pés, o nome é 2001. Anélia 250, sendo identificação, autorizada a chegada a Mari, pista para nível de voo 100, que negar 1012. Identificou Mari, 12, 250, mantém a chegada até ITAP, após ITAP, o programa está de 366 por IES, risco da pistola 0. 366, mas justamente o seu não vai fazer o ILS, vai fazer o RNAV, aproximação para 10, tá? É. Já. Patrulha 621, desvira à direita, 10 linhas. Quem ligou no 621? É. Salvador, 3663, passou em 500 na VL. 3663, contato radar na decolagem, suba para a nível de voo 340, autorizado direto Leda. Negativo, estamos andando para Leda, subindo ao 340, até 3663. 1648, reduz o voo 7320 mais. Reduzindo, para 209, voo 93. Voo 1184, Senator 1895. Estabilizou, chama a torre, voo 1184? É sim. Senator 1895. 1895, muito obrigado, boa tarde. Anélia 250, confirma o seu velocidade. Está batendo 275, não. Reduza para 2509, número 5 na aproximação. Para o meu Romeu da Camargo, ali eu vou incluir o USP. Confirm, we are able to increase to 2409. Roger. Fly Duna, Romeu da Camargo, descendo to 3006, início 012. Romeu da Camargo, please see 240, Fly Duna, descend to 3006. Coronel 2-1, após desvio, voltou, né? Após desvio zona, 162 zona. Uma notícia não muito boa para o senhor na Infraero, mas informou que a empresa de abastecimento não está atendendo o telefone. Vamos checar as outras empresas disponíveis e já entramos em contato com o senhor. Terminal de gente? É, curvando agora à esquerda na Prodizona. O número 21, busca para 2006, autorizado a assinar o procedimento da Lua Sul, é pré-estabilizado no localizador. Celular estabilizado, voo no meio 21. Na 621, reduz a velocidade para 1909. 799, 021. 9075, chame o centro Recife, frequência no 28, decimal 8, autônomo 2000, decimal 0. 288260, bolo 075, bom dia. Olha, Salvador, bom dia, tem 3896, informação Lima. 3896, sem notificação, autorizada a chegada a mais. Desça para nível de voo 080, QNH no 092. Identificou, desceu 80 na margem de 12, tá? 3896. Canela 250, desça para nível de voo 060. 060, WhatsApp 620. 1648, contrato de aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 718, mais tempo, pega pouco. Papa Romeo, Romeo Delta Mike, descendo entre o 2006 e o final. IOS pode ser deixado localizado. Papa Romeo, Romeo Delta Mike, descendo entre o 2000, clear to ILS X-ray, runway 10. Uno, uno, oito, quatro, sol, sete, oito, direita, solo, uno, dois, uno, decimal, uno. E quatro, oito, cheque, trem, livre, pouso na zero, vento, uno, dois, zero, graus, oito, nove. Trem, embaixo, é travado, o gol, um, meia, quatro, oito, só confirma o vento? Uno, dois, zero, graus, oito, nove. Frente, livre, pouso, gol 648. 184, solo 1, 2, 1, decimal 1. Bom dia. 2507-2509. 259, só 3, 2, 1, 6. Chega. Qual frequência, só frente, leva? 1-2-1-1-1-1-8-4. 2-1-1, obrigado. 1-3-6-6-3, chame o tempo Recife. Frequência no 3-3, decimal 2-5, alterna no 2-5, decimal 1. 3-3-2-5, a secundária. 1-2-5, decimal 1, no 1-3-6-6-3. 2-2-5, obrigado. 1-2-5-0, desça para 3-3. 3.000, o Oxamã, 6.2.5.0. 1.3.8.9.6, para nível de voo 050. 050, 3.3.8.9.6. Autorização Guarulhos. O 2.0.6.5, informação em curso Lima, pronto, cópia. Pronto, para cópia, 0.6. Autorizado Guarulhos, nível 3.6.0. Decola da 1-0 com curva à direita, no perfil de saída da El, Leda Motiva. Intercepta o pêndulo 1-0, Piraí, um baixo, pêndulo 4-4 até Pagog. 5547 no transponder, controle 1, 19198. Ok, copiou 360 para Guarulhos. Vai, curva à direita, na Violeta, ponte lá. Após, apesulou 1-0, vira aí, direto ao Pate, apesulou 4-4 para Costa. 557 vai ser o transponder, 1-2 para Guarulhos. 5547, correto, reporta pronto para estacionamento no portão 8, gol 2065. 5547. Canalha 250, autorizado direto para 25006, autorizado já direto para a Vito 366 para o R9. Está voando o Serra Vito 366, pode confirmar por favor o discurso para nós, autorizado? 2500, o Canalha 250. 2500, 2500. Juliette, portão 1. Juliette para o 1, 1-6-4-2. Controle 896, a revista 17 para 2309 e desce para 4.003. 239, 4.000 pés. Portanto, 3296. Papá, Romeu, Romeu, Delta Mike. Com principal, né? Contact Pilot. 1-1-8-9-9-5. 1-1-8-9-5. Romeu, Delta Mike. 4, gerente, solo 1, 2, 1, destinal 1. 2, 1, né? 6, 2, 1. Bom dia, Papa Romeo, Romeo, Delta Mike, Travel Show, ILS, X-ray, runway 10. Romeo, Romeo, Delta Mike, your intention is to land runway 10 or runway 17. Romeo, Delta Mike, request runway 17. Before the counter, Alpha Plan, Romeo, Delta Mike. Hey, sir. Delta Mike, 8-7, counter, Alpha Plan to land under visual runway 17. Counter, turn select 1255. Right bend turn. Report for final runway 17. Report final runway 17, Papa Romeo, Romeo Delta Mike. Papa Mike, could you confirm your apron left turn landing? We'll be Aerostar Hanker. Thank you. Commander tonight, clear to us, runway 17, wind 130 degrees, 8 knots. Papa Romeo, Romeo, Delta Mike, clear to land runway 17. O Salvador Azul 2770 para o táxi, está com 26 a bordo, com autonomia de 3 horas e 50, alterna Salvador. Dará passagem ao Bang da Gol, ingressando no gate 7. Após prossegue, parte 3, parte 1, já até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, chame a torre 1-1-8-2-9-5, Kenyaga 1-0, 1-2, bom, bom. Ok, liga o táxi, passa em frente, parte 2, visual com o Bang, táxi ao nosso lado. Depois, após passagem, parte 1, no ponto de espera, 1-0, torre 1-1-8-2-9-5, azul 2-7-5. Meu nome é 2-1, Juliette, portão 7. Portão 7, Romeu 2-1. Oh, bom dia, Xerémia 3-1, informação Lima, autorização São Paulo. É 3-1, bom dia, Lima, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita, no perfil de saída da El Lida Motiva, encastado seu peso no 1-0 até Tango Bravo Eco. 5535 no transponder, controle 1-1-9-8. Guarulhos 360, autorizado. Decola da 1-0, percorra à direita da El Lida Motiva, passou 1-0 até Salvador. Transponder 5535 e o controle 19-8, 63 e 9. Correto, 63 e 9, reporta para o próximo portão 2. Espera. Solo Salvador, azul 9134, ciente da informação Lima, solicita Aracaju, informa que vai sair da casa. Ciente 9134, Lima, confere, só um minuto, Fábio. Localizadores 10 3 8 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 Davi 134, pronto, cópia. Aterrizado Aracaju, nível 170, decola da 10 com curva esquerda, no perfil de saída Conde, via Golf 677. Aciona 0275 no transponder, controle 119, decimal 8. 7, autorizado 170, na Golf 677, decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde, 0275. Só confirmando, o GR Salvador está fora? De Salvador, bom dia, tem 3896, final da ILSX aí da 10, passando Simbra. 359, continua a aproximação, aguardando o pistoleiro, por gentileza, confirme se recebe o GR Salvador. 3896, afirmativo, VR Delta Mike Air, tudo normal. Cliente, graças. Então, cotejamento correto, 9134, reposta pronto, parte 3. Teste a consideração. 101, direita, solo 121, decimal 1. 2151, já. Solo, Salvador, bom dia, já. 50, bom dia, Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Pouso na 0, vento 140 graus, 99. Pouso autorizado na 0, 338, 96. 2770, após a aeronave da TAM agora na final, alinhada e mantém-se no 0. Após a aeronave da final, a linha mantém o 0, azul 2770. Solo A04, direito, solo 121, decimal 1. 21, 386, direito, lembrando. Autorizado decolagem 10, vento 110 graus, 99. Colagem azul 2777. Juliette, portão 5, 4, tá no faixa 3, pronto, tá puxa essa meta. Fazendo que eu sou oficial, repassa o táxi 9134. 7, coordenação, vai repassar para o táxi. 0, decolou 05, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, azul 2770. Azul 2770. Azul 2770, contato radar decolagem, sua para nível de 140, autorizado direto coral. Subindo para 140, direto coral, azul 2770. America 238, send back your copy. Yeah, we've got to go ahead. Ponto de espera da 1-0, via Tati Olinja, no ponto de espera Torre 1-8-95, quem é da 1-0 no 2-2-0-65, boa viagem. 2-0-65, ainda. Ponto de espera vai ser. Obrigado. Azul 9134, drop para o Sachs, com 43 após, 0300, Almirante Guerra Bravo, Romeu, morre. Volta, né? Gente, 9134, segue o Bang da Gol como número 2 até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 3, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, chama a Torre 1-1-8, desse 1-5, que é 1-0-1-2. A gente vai seguir o Bang da Gol como número 2 até o ponto de espera da 1-0, via Índia. Vai reportar 118 do 1-5 para a decolagem. America 238, ready to copy. 307, passo a avenida 270 para o 160, este Salvador. Azul 4207, acena identificação, autorizada a chegada a banco, direito para 4010, Senegal no 012. Passeio com 012, azul 4207. Fala piscina 0, vento 130 graus, 9 nós. Linha da cola da 1-0, Azul, 9-1-3-4, na sua atmosfera, sua atmosfera. Azul 1-3-4, vendi após o gol, linha alimentaria 1-0. Após o gol, linha 3-4, 3-0, hoje 9-1-3-4. Salvador, azul 2770. Cima 2770. Já desvio de informações. Poderia provar se for segundo da presente? 2770, quase. Esse peixe está sempre com controle em leste. Ok, mais à frente então irá coordenar com o legal essa possibilidade. Salvador, bom dia, eu vou passando Lima Kilo X6. Já temos Lima Kilo X6, Para cruz para Salvador, na Folha de Paris, com 01056 no trânsito. Cruzou 1000 para a gente que acerta. Já temos Lima Kilo X3, mantenha 5% de usuários, ano 1510. Quer negar, mas era 02, eu posso Paris. Reforçaremos. Estamos indo aqui no X-Ray, confirma o tipo de equipamento, PAB. Papa Alfa 340405 a bordo. É pronto. Controle, bom dia, voo 2065 decolado. Voo 2065, contatado a decolagem, suba para nível de voo 360 CDL. Dial 360, voo 2065. Golfo 1184 com informação Lima, autorização para descer. 1184, Lima confere. Autorizado Recife, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Pucajamo-Caju. A voz Caju segue conforme rota. 5561 no transponder, controle 119, desce 18. Posição 370 autorizado, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5561 no transponder, controle de saída 19, desce 18. Correto, no 184, resposta pronto para o estacionamento. Hotel de Salvador, azul 9134. Azul 9134, contato radar na decola, em sua para nível de voo 370, saída Conte, foi tudo direto Conte. Gente, confirma nível 170. Acima sim. Sente 170 direto com a autorizado. Azul 4207, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILSS3, resposta utilizada no localizador. Sente descendo 2000, autorizado ILSS3, contar no localizador azul 4207. Autorizado, reporta ataque, foi no 184. Autorizado, seu ataque. Foto 9134, solicita desvia à direita, proa 090, por aproximadamente 10 minutos. Desvio após quanto? Desvio de dias após quanto? Azul 9134, eu informo que conforme notam, fica em conta fechada para o Aracaju até o 1400. Tá ciente, o Azul 2430, 34, corrigindo, 9134, estimado de pouso ao 00. Certo. O Lima aqui do Axei se avisou com o aeródromo. Só que o X-Ray chama 3 minutos do sinal 9-5. X-Ray. Corre Salvador, o Papatango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, já presente, desce para 1.000 pés e ingresso na curta final da 1-7, aguardando instruções de pouso. Afirmativo, X-Ray. Autor de Salvador, azul 2-7-7-0, solicita o 2-0-0. 200 a 4. Aguardando 200 a dado fogo na pista 17, o vento 100 graus, 8 nós ainda não visual o contrário. Estão na perna base agora comandando o trem embaixo. Seria possível pedir um apoio aí para ela, para o hangar da massa, para 5 passageiros? 5 passageiros já batem, viu? Muito grato. Air to Miami, flight level 360, departure runway 10, after departure, turn left, Momo, departure, Mike Oscar, departure, Nenim, transition, November, Echo, November, India, Mike, transition, via Upper Glute, 0, after according your flight turn route, Squawk 5571, departure, Salvador Control, 119, decimal 8. You guys got out on the first part of that, so we got the transponder code 5571 and departure was 1198. Yeah, got out. It's runway 10 after departure, left turn, Momo departure, Nenim transition via Upper Zulu 20. Okay, so then we can left hand left hand, yeah. America 238, respect correct, call me Reg for push and start. Yeah. Aí, Rio 7.0, preparando 2.0, chame centro Recife, frequência 3.3.5 até 1.5.1. Para 5 pessoas. Para Salvador, bom dia, gol 1184, quanto será pronto? Gol 1184, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 90 graus, 8 anos. Eu decolar, pista no 0, gol 1184. Clear to flight level 360. You're already clear to flight level 360. Any restriction is going to be paid by the approach control. The departure control and frequency 119.8, sir. Right, call me ready. 8 9 5, 4 0 7.